quando não estamos preparados. E a solidão se senta aqui do lado. Começa a questionar sua existência. Chega até a falar da sua essência. E não existe resiliência se seu coração não sabe o que é clemência. Se o perdão não é sua atitude, se só coleciona pensamentos rudes. Eu só queria ver meu povo imune. A natureza pede harmonia, mas estamos destruindo ela todo dia. E o que sobra são epidemias. Falta amor pela periferia. A esperança mora no barraco, debaixo do céu azul no reino laranjado. Vive sonhando com um verde mato, ser vermelho derramado na busca do dourado. A vida é metáforas explícitas, sobreviver nas condições mais críticas. Mas também é superar situações extremas e entender que somente juntos venceremos os problemas. Vamos precisar de todo mundo, porque sorrir também faz parte da gente. Vamos superar, somos sobreviventes. E no futuro vamos olhar pra frente e não repetir os erros de antigamente. Porque sorrir também faz parte da gente. Vamos superar, somos sobreviventes. E no futuro vamos olhar pra frente e não repetir os erros de antigamente. Porque sorrir também faz parte da gente. Quando este inverno passar, o que você vai fazer pra cuidar da vida? Quando este inverno passar, passar até lá, resista, resista. Quando este inverno passar, o que você vai fazer pra cuidar da vida? Quando este inverno passar, passar até lá, resista, resista. O que você vai fazer pra cuidar da vida? Quando este inverno passar, passar até lá, resista, resista. Quando este inverno passar, o que você vai fazer pra cuidar da vida? Quando este inverno passar, passar até lá, resista, resista.